Olá a todos, seguidores da Cabeça do Ned, que ainda estão por aí. Eu sou o Manuel Reis, tenho comigo a Marta, aqui em Olá. estúdio. Nós não temos novidades para vocês. A Game of Thrones só regressa. Não temos novidades de Game of Thrones. Sim, só regressa em 2019. Mas nós queremos continuar a fazer estas coisas e eu tenho um projeto já em pré-produção há algum tempo. Que ainda não conseguiu pernas para andar, mas entretanto nós continuamos a ver séries e Game of Thrones não vai ser exibida este ano, mas na slot que Game of Thrones tinha na HBO vai passar uma outra série que já anseia o regresso dela há algum tempo. Há um ano e meio. Sim, e que há um ano e meio, sim. Basicamente é isso. Basicamente, são séries a entrar no esquema de produção de outras séries, Exato. na demora de produção de outras séries. Que é Westworld. Já vês Westworld? Sim. Antes, eu também. E decidimos: é pá, olha, bora. Portanto, o que vai acontecer é: vamos fazer um programa que é exatamente igual ao que vocês estavam habituados, na cabeça do Ned. Tem o Manel, tem a Marta. Sim, vai ter convidados. E vamos estar a falar dos episódios do Do Westworld, Westworld, semanalmente. que não é Mamas e Dragões, lamento, Pouca política. pouca política, mas tem outros temas como ética, inteligência artificial, Questões questões científicas, modelos científicas, científicos, de análise da consciência humana. E tem cowboys. tem cowboys e mamas. Não sei se vos duas E tem pegas. poderá vir a ter samurais, nunca se sabe. Mas isso vai ficar para a segunda temporada. Se já viram Westworld, ou se não viram, o que vai acontecer a seguir a este clipe de áudio, a esta introdução, é vamos ter o primeiro episódio. Isto é muito importante. A estreia oficial deste podcast é dia 23 de abril, à meia-noite, às 24 horas, depois Às da 24. exibição, do episódio da segunda temporada, da estreia da segunda temporada, em horário nobre. Mas eu e a Marta estivemos em estúdio no, nos últimos dias a gravar uma temporada de episódios dedicada à primeira temporada da série, que se chama 10. 10, sim, 10 versões mais curtas do que o habitual. Sim. Falta dizer o nome do O podcast. nome. Então diz lá, O Manel. nome é As Vozes de Dolores. E não é tão óbvio como a cabeça do Ned, mas eventualmente vão perceber. Ah, sim. Quer dizer, no final da primeira temporada vão perceber o nome e vão Sim, perceber que é sim, um nome sim, muito sim, sim. bom. Sim, é um nome muito, muito bom. E aí temos de agradecer à Liliana Obrigada, Bárcia, por isso. Liliana. Pronto, como é que isto vai funcionar? A seguir este clipe vão ouvir o primeiro episódio de As Vozes da Dolores Redux, que é a versão curta. Todos os episódios estão no iTunes, no, no, na página de As Vozes de Dolores, que já está no iTunes, espero, ativa. Ok. Ou então no YouTube, mas estão por aqui. Se estão a subscrever o podcast, é só procurarem o outro e carregarem no botão subscrever. E acompanhem-nos nesta viagem. E vejam Westworld, é uma série muito, muito boa. Sim, E pronto. recomenda-se. Sim, por agora estamos à espera de sugestões. Façam like na página do Facebook das Vozes de Dolores. Partilhem com os amigos, E façam viewing parties. sim, e é por lá que vamos estar a partir de dia 23 de abril, por agora. Sim, por agora é isso. Sim. Game of Thrones volta em 2019, a cabeça do Ned volta em 2019, mas por agora fiquem com As Vozes de Dolores. Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio desta edição reduzida, desta temporada reduzida, Micro. de As Vozes da Dolores. Vamos chamar-lhe Redux. Vá, como um Apocalipse Now, porque isto já está a chegar com um ano e meio de atraso. A primeira temporada do Westworld já foi há um ano e meio, mas só agora é que decidimos avançar com este podcast de discussão dos episódios. Eu sou o Manuel Reis, tenho comigo a Marta Gomes da Silva. Provavelmente já nos conhecem da Cabeça do Ned, um podcast que também faço com a Marta e com outros convidados sobre Game of Thrones. Bem, se já nos conhecem, daí é exatamente a mesma coisa. E é bom. São opiniões, mas sobre Westworld. que é outra série completamente diferente, do mesmo canal nos Estados Unidos, curiosamente, mas isso é também... Eles gostavam muito que a HBO nos pagasse para fazer isto. Miúda gira e eu. Para já não temos isso. No entanto, vamos estar aqui nos próximos 10 episódios nesta versão mais curta e a partir de 23 de abril para discutir da forma regular, se nos acompanhavam na cabeça do Ned, mais uma vez, discutir de uma forma mais alargada cada episódio novo da segunda temporada de Westworld. Mas estamos aqui para discutir a primeira. Ao longo dos próximos episódios podem reparar que estamos com a mesma roupa, em alguns... Noutros não. Roupa diferente, não sem roupa, atenção. Isso seria muito... Crias, não era, Manel. Não, isso seria muito estranho, muito estranho. Portanto, vamos avançar já para a discussão do episódio 1, que, como também acontece em Game of Thrones, é uma discussão muito rápida, é uma conversa muito rápida, porque apenas olhamos para o episódio e dizemos: uau, isto é tão bonito! Isto é tão novo! Isto é tão novo, isto está tão bem feito! Será que os cavalinhos são a sério? Eu confesso, tive esse pensamento. A sério? Quando estive a rever a série, fiquei assim: peraí, o cavalo é a sério? Achavas que eram efeitos especiais? Não, não é isso. Uhum. Como assim? Eu esqueci-me que os cavalos não eram verdadeiros no parque. Não, também não. Também pois, não. Mas, pois. Mas quando vi, fiquei assim a pensar: peraí, os cavalos são a sério ou é tudo mesmo... inteligência artificial. Se estão a ouvir isto no feed da cabeça do Ned, eu digo-vos para pararem aqui de ouvir, porque a seguir vamos falar do primeiro episódio. Se ainda não viram o primeiro episódio do Westworld, vejam e depois voltem a esta conversa. Sim. Ou neste fecheiro, ou já no feed das Vozes da Dolores. Que é aquela parte em que nós dizemos: spoiler alert. Exatamente. Portanto, parem aqui, voltem depois. O que é que mais gostaste de ver? Quando viste Westworld pela primeira vez, o que é que mais gostaste de ver? A abordagem que eles faziam aos robôs. Portanto, uhum. Uma abordagem quase humanizada àquilo que nós sabemos desde o princípio, portanto, desde o primeiro episódio, que são robôs. Mas... Uhum. Tratados e apresentados como se fossem pessoas, pronto, que é no fundo é isso que faz a fantasia daquele parque, que é tu chegares e teres a sensação de que não são robôs. Uhum. Ou como alguns guests ou newcomers diziam ou dizem em alguns episódios, que é: are you real? Sim, o miúdo a virar-se para a Dolores. Sim, e quer dizer, isso é um bocado a fantasia e acho que no primeiro episódio está muito bem conseguido. E lá está, e eu esqueci-me por momentos que os animais também são construídos e fabricados para o parque. Pronto, não são animais a sério, não poderia ser, não é? Aliás, temos toda a ideia do processo de fabrico de um boneco no genérico. O genérico é espetacular nesse sentido, sim. Com... Em que nós nunca vemos o produto acabado, vemos acabado de um lado e a construir do outro, o que é super interessante. Com uma versão mais moderna, mais futurista de impressão em 3D. Uhum. Depois, mais à frente na série, até também mostram mesmo como é que são feitos os olhos também, que se utiliza o mesmo processo. Certo. Exatamente. E a fabricação dos músculos. Sim. Então é espetacular porque eles desenham cada linha. Pronto, isto é tudo para dizer que o primeiro episódio não tem nada de especial, não é? Portanto, nós estamos a alongar. Mas é muito bom, mas sim, é muito bom. É bom. Só que lá está, é um primeiro episódio, mostra-nos o mundo, mostra-nos as linhas base do mundo. Sim. E nota-se isso, sobretudo, isto sem spoilers, vamos tentar também limitar ao máximo os spoilers para os episódios de que estamos a falar. Podem existir algumas referências futuras, já houve aquela dos olhos, mas também a partir do segundo episódio é que se nota muito mais as histórias que nos vão acompanhar ao longo da temporada. Também porque este episódio é claramente um piloto, é um episódio piloto em que nos querem mostrar a base em que vamos trabalhar. Eles aqui apresentam-nos as personagens e daí em diante vão-nos apresentar as histórias, que são coisas diferentes, quer dizer, eles aqui fizeram um overview, vá, chamemos-lhe assim, de vários personagens, de vários settings, só para nós termos uma ideia do o que é que vamos encontrar. Uhum. Mas daí em diante é que nos vão dizer: ok, esta é a história, este é o background, passa-se assim. E aí começamos a ter uma noção não só da relação entre pessoas mesmo, uhum. portanto os humanos que gerem aquele sítio, como da relação entre os robôs e as personagens que são criadas para alimentar a fantasia do parque, também é super interessante. Obviamente o destaque do episódio a nível de personagens tem de ir para a Dolores, para a Evan Rachel Wood, que no seu, num papel que atrás de volta à ribalta, que já não, onde já não estava há algum tempo, apesar de ser muito nova ainda. Sim. E aquele momento final em que ela mata a mosca no pescoço. Isso é espetacular. Depois de ter dito, eu nunca faria mal a um ser vivo. E pá! Não, eu não, eu nunca faria, eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Porque a pergunta é, have you ever hurt a living thing? Uhum. E eu até tomei aqui nas minhas notas, pus Sim. Dolores tells the first lie. Sim. Que é o, tipo, quando ela diz que nunca faria mal a um ser vivo, ou nunca fez, e nós vemos lá a matar a mosca, portanto eu aí assinalei. Na altura não era uma mentira. Para todos os efeitos é. No futuro, depois. Não, mas naquele momento. Naquele momento... Em que, porque ele, uma das... Acho que aquela pergunta vem no seguimento da outra pergunta, que era, alguma vez disseste uma mentira? Porque acho que a conversa é conduzida nesse sentido. Agora até te dizia uma coisa, mas não posso dizer porque é um spoiler e só posso falar disso no último episódio desta temporada, que é algo importante e é algo que muita gente não chegou lá, mas que agora a rever os episódios eu vejo, epá, espera aí, isto estava aqui à nossa frente desde sempre. Depois falamos sobre isso em off, sim. Em off. Ou no último episódio, sim, sim, sim. Mas eu por acaso assinalei isso como o episódio em que ela diz a primeira uhum. mentira. E achei, pronto, já percebemos que a partir daí que vai dar a geneira de certa maneira. Sem sabermos bem como, mas quer dizer, se dizem que eles não podem mentir. Pumba. Para além da Dolores, há especial destaque para o Anthony Hopkins, obviamente, é um dos personagens principais da série. Como o criador do. Sem o ser. Eu, por acaso, o meu pai colocou-me essa questão: que é o Anthony Hopkins é uma personagem principal ou é uma secundária? Ele supostamente é uma personagem principal, mas não é daquelas que tenha muito tempo de ecrã. Sim. Ou não está equilibrado, quer dizer, no piloto é mais focado na Dolores. E mesmo nos outros, quer dizer, nós sentimos que não é equilibrado, quer dizer, supostamente as personagens principais têm mais ou menos o mesmo tempo de antena. Tenho que concordar, há episódios em que ele está muito apagado. Nunca senti um episódio que desse verdadeiro destaque ao personagem dele. Exato. Mas sinto que a história dele foi sendo acompanhada. Exatamente. Ao longo da temporada. E mesmo quando ele não o que faz dele uma personagem principal quando não aparece são as referências que lhe fazem, portanto uhum. ele é constantemente referido. Sim. É o criador do parque, não é? É um exatamente. Dos criadores. E mesmo não aparecendo tantas vezes quanto aquelas que seriam de esperar de uma personagem principal, está constantemente a ser referenciado. Portanto, uhum. Eu acho que é isso que ajuda a que a nossa primeira resposta seja sim, sim, é uma personagem principal. Mas depois quando comparas com o Teddy, por exemplo, mesmo o próprio Teddy... Ou o Man in Black. Quer dizer, ficas assim, ok, se calhar ele não é bem, mas analisando, pelo menos é assim que... Bem, e depois temos a apresentação da premissa, que é como Michael Crichton sempre fez, e provavelmente vocês sabem qual é a premissa da sua obra mais conhecida em Portugal, que é o Parque Jurássico, que é um parque temático onde as coisas correm mal. No Parque Jurássico são dinossauros geneticamente recriados, que se portam como dinossauros, porque... I mean, quem é que teve a estúpida ideia de criar um parque temático com dinossauros a sério? É estúpida. Sabia-se à partida que ia dar asneira, não é? É o chamado vai dar merda. Nós sabemos... Sim. Desculpa, a única coisa feliz do filme é a música, realmente. E o Jeff Goldblum. Esse é qual? É o Jeff Goldblum. Não precisa de ser indicado. É o doutor. Não? Não? O da mosca, do Dia da Independência. É o moreno, de cabelo preto? Sim, sim, okay, sim. Que adiciona sempre o humor. Sabes que eu e nomes de atores. Ok, está bem. E temos, para lançar essa história, temos, entre vários detalhes, o pai da Dolores, o Peter Abernathy, quando começa a correr mal e quando começam as referências shakespearianas, especialmente com o código Violent Lights Have Violent Ends. These Violent Lights Have Violent Ends, que até estava para ser o nome deste podcast, mas Prazeres Violentos parecia muito novela da TVI. Daquelas más, mesmo más. Terríveis, né? Tipo a Usurpadora, que era uma venezuelana, ou isso, ou que provavelmente, é que era. Provavelmente. Portanto, chamar estes prazeres violentos. Ou delícias violentas, que era ainda pior. Exato. Estás a falar de uma delícia turca ou qualquer coisa. Portanto, e como não conseguimos um nome tão bom como A Cabeça do Ned, fomos para. Por sugestão da Liliana Bárcia, obrigado. As Vozes da Dolores. E acho que faz sentido. Daqui a uns episódios vai fazer sentido, tal como A Cabeça do Ned faz sentido no final da primeira temporada de Game of Thrones. Continuando. Já sem chega spoilers, de fazer já referências, já chega, não é? De referências, sim. Externas, sobretudo. Sim. Isto não é um Cabeça do Ned ponto 2. Okay? Não, de todo. Okay? De todo. Não é. Ok? Não é. De todo. É só o mesmo formato com as mesmas pessoas sobre uma série diferente que passa no mesmo que é originária do mesmo canal. A diferença é que desta vez me vão ver muito mais. Vamos ver. Temos o Peter Abernethy a dar em doido, a ter erros de sistema. Temos algumas memórias a serem lembradas pelos robôs, pelos hosts. Mas isso é no a seguir. Não. Já tens aqui. Já aqui tens só aqui. Tens o pai. Sim. Só o pai. Portanto, não é os robôs. Ainda é só um. É só um. Okay. Mas já sabem como é que isto vai dar, não é? Que isto tem de dar porcaria por algum lado. Calma. Ainda é só bem, o piloto. Nós vamos estar aqui para o episódio 2. Vamos só cortar aqui, porque vocês podem querer ir ver o episódio 2 e ouvir isto a seguir. Ou então podem querer ir fazer outra coisa com a vossa vida e voltar a isto depois. Por isso. Delícias violentas. Até já, ou até logo, até depois. Até não... já. Se saltarem o resto da temporada e forem diretamente para a segunda temporada, As Vozes da Dolores estreiam dia 23 de Abril, à meia-noite, às 24 horas. Ou seja, logo a seguir à exibição do episódio, em horário nobre. O episódio é transmitido pelo TV Séries, é transmitido em simultâneo com a HBO, nos Estados Unidos. Nice. Só que isso significa que o episódio dá pela primeira vez às 2 da manhã. Uhul. Por isso, o esquema vai ser... Vamos fazer os episódios na segunda-feira. À noite. E vemos às 2 da manhã. Sim. Sim. Vemos às 2 da manhã no TV Séries. Gravamos o episódio na segunda-feira. E logo a seguir à exibição do episódio em Portugal, às 10 da noite, 10h45, se não estou em erro. Aparece o episódio como que por magia nas vossas aplicações de podcast. Mas têm que subscrever. Têm de subscrever. Até já, vemos por aí. Não se esqueçam também de ir à nossa página de Facebook, em facebook.com/ As Vozes da Dolores. Eu estou a dizer isto, mas ainda não temos a página aberta. Vamos ver, vamos tentar. Não faz mal. Vamos tentar conseguir esse endereço. Quando o episódio for para o ar, vamos ter página do Facebook, ok? Sim, vamos ver. Portanto, até já ou até logo. Até já. Vemos no episódio 2.